aeronave chamando na frequência do solo, faça cheque de equipamento, não consigo entender a mensagem e transfira para 118.612. Boa. 3520, informo transição muito baixa, ok? Aguarde só um instante para cópia. Agora, está 3520. Agora, alto e claro. Tem a cópia da autorização para Aracaju? Só um instantinho, já paro. A saída seria Puca Conde? Confirma. Puca Aracaju. Entendi. Salvador, bom dia, tá 3170, vai passar o Índia Serra, baixar de travado visual, pistão no zero. Autorizado pouso, pista 10, tá 3170, vento 120 com metros. Índia pouso, pista 10, tá 3170. Autorizado, chame táxi aguardando o copo. Corrijo, tá 3170 no solo aos 13, direita, Alfa, repórter da Juliette. Autorizado de Alfa, repórter da Juliette, 3170. 520, copia? Copia. 190, Aracaju, decola no zero esquerda, Puca Aracaju, 1 tempo no 935 5154. 190 Aracaju, recorda 190, saída Puca, depois direto Aracaju, entra 935, acena 5154, acena 3530. Sim, Matheus, chama o táxi. Tá pronto, o táxi está 3530. POB de 81, autonomia de 3 horas e 15 minutos, ao pé de 20. Frente Índia, quando espera a chama pronta, 1013. Então, 3520. Frente e Índia, quando espera chama pronta, 3170, portão 7, autorizado em grana. Autorizado até o portão 7, está 3170. Está 3520, próximo ao ponto, espera pronto. Autorizado a linha de decolar, então 3520, 120 e 059. 1013, ajuste? 1013, afirmativo. Está autorizado a linha de decolar, então 3520. 520 aos 19, 1935. 1935, tá 3520. Controle Salvador, boa noite, tá 3520, decolado Puca. Três cinco dois zero, sobe 190 via lanceiro. 190, tá 3520. Puta 3520, pode voar na proa de Aracaju? Negativo, mantenha a saída. Altar 3520, agora chama Recife 1245, Altar 2085. Gente, Recife 12545, alterna 2085, Altar 3520. Boa noite. Boa noite. No meia, bom dia. Acende a identificação, chega de mar e desce para 2 mil pés. Ajuste 1013. Repito, 196, autorizado ILS Sexeira, pistão a zero, reporte estabilizado. Vai estar estabilizado, vai estar estabilizado. Então 3891, desce para 2000 pés, ajuste na 013, via chegada bolsa.